los sus planos. Un diablo que tenta nos enganar. Não sabe que fomos feitos pro outro e que nosso destino sempre esteve claro. Vão existir momentos que vão testar o sentimento que liga nossas almas, mantém acesa a chama. O universo tem que perceber que o nosso amor é bem teimoso. Quanto mais atacam, ganha mais força. Quanto mais atacam, fica maior. Isso é o nosso amor. Nosso amor. Testar os sentimentos que ligam as nossas almas, mantém acesa a chama. O universo tem de perceber. Isso é o nosso amor.